derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Terceira mensagem. Não há nada no meio da estrada além do risco de ser atropelado. Minha decisão é talvez. E ponto final. É assim que você age. Ser decidido é uma chave indispensável para que alguém tenha sucesso na vida. Se você se negar a assumir compromissos, que tipo de vida terá? Toda realização, grande ou pequena, começa com uma decisão. São as escolhas, e não a sorte, que determinam o seu futuro. Existem inúmeras pessoas que passam pela vida sem saber o que querem, mas com a certeza de não obter tal coisa. Como bem expressou Herbert Prochnow, existem momentos em que precisamos escolher com firmeza o curso que seguiremos, ou os incansáveis ventos das circunstâncias tomarão as decisões em nosso lugar. Existem muitas pessoas que são como carrinhos de mão, trailers ou canoas que necessitam ser empurrados, puxados ou impulsionados com remos para que cheguem a algum lugar. Compreenda que, ou você estimula os outros a tomarem decisões, ou eles estimulam você. Decida fazer algo agora para tornar a sua vida melhor. A escolha é sua. David Ambrose declarou: se você deseja vencer, já está a meio caminho para o sucesso, se não tem essa vontade, está a meio caminho do fracasso. E Lou Oates completou: se você não estiver totalmente comprometido com o que está fazendo, então é melhor começar a pensar em retirar a água do barco tão logo ele comece a fazer água. Já é muito difícil conduzir um barco à praia com todos remando, quanto mais quando alguém se levanta e começa a vestir o seu colete salva-vidas. No instante em que você assumir um compromisso definitivo, Deus também começará a se mover, e tudo mais contribuirá para ajudá-lo, de um modo como jamais ocorreria sem a sua determinação. Edgar Roberts afirmou: toda mente humana é um poder latente até que seja despertada por um profundo desejo, e por uma resolução determinada para realizar algo. Kenneth Blanchard observou: existe uma diferença entre estar interessado e assumir um compromisso. Quando você se interessa por alguma coisa, só a faz se ela for conveniente. Quando assume um compromisso com alguma coisa, não aceita desculpas, apenas resultados. A falta de determinação já causou mais fracassos do que a falta de inteligência e de habilidade. Dificilmente você consegue o que almeja se não souber com antecedência o que deseja, disse Maurício Tizer. A indecisão frequentemente dá a vantagem a outra pessoa que já tenha refletido por antecipação. Como expressou acertadamente Helen Keller, a ciência pode ter encontrado a cura para a maioria dos males, no entanto ainda não encontrou o remédio para o pior de todos: a apatia dos seres humanos. Josué nos encoraja: escolham hoje a quem irão servir. Josué 24:15. Não deixe para decidir amanhã o que precisa ser decidido hoje. Bertrand Russell ponderou: nada é tão extenuante quanto a indecisão, e nada é mais fútil. Não o que temos, mas o que usamos, não o que vemos, mas o que escolhemos. Essas são as realidades que frustram ou abençoam a felicidade humana, declarou Joseph Newton. Lembre-se, não seja do tipo que está sempre em cima do muro ou no meio da estrada, porque ficar no meio da estrada é a pior maneira de se avançar. Decida-se hoje, a favor do seu sonho. Fim parte 3.